Capítulo 9. O problema da moral, parte 2. Tópicos. Como age a nova moral? Mundo de luta. Evolução por ação e reação entre dirigentes e súditos, por comum abrandamento de costumes. Progressiva eliminação da luta e da dureza das leis, em direção a uma moral cada vez mais amiga. A vida, estado de guerra. A ética que se vive nos fatos e suas consequências. A função biológica da mentira. A virtude como astúcia. A liquidação do simples e honesto. Ética emborcada. A psicologia do selvagem e do civilizado. Inteligência prática para a luta e não indagativa para o conhecimento. A moral da nova civilização do espírito. Dadas as atuais condições do mundo, como fazê-lo evoluir além para levá-lo a viver a nova moral? Aplicando-a ao real estado de fato, que reações excitará e receberá em resposta quando se trata de passar seriamente de uma ética pregada a uma ética realmente vivida? Não podemos esquecer que se trata de um mundo em que tudo se baseia na luta, um mundo em que a norma ética teve de aparecer até agora como imposição armada de sanções, resultando como consequência o desenvolvimento da arte de escapar delas. Há luta entre o evoluído que quer subir e o involuído que não quer subir. Luta entre duas leis diferentes que aspiram ao domínio absoluto sobre o homem. Ora, é lógico que nesse ambiente qualquer inovação tem que ser iniciada de cima, isto é, por parte dos vencedores, que são os únicos que têm o direito de mando nesse plano. Se aí tudo funciona assim, e se esses são os princípios que estabelecem a conduta dos que vivem aí, não podemos sair deles, nem mesmo quando queremos estabelecer uma norma ética, embora ela desça de planos superiores, regidos por princípios diferentes. As normas concebidas nos ambientes mais elevados constituem o que se chama a teoria. O modo com que são recebidas, adaptadas e até mesmo invertidas no ambiente humano terrestre constitui o que se chama a prática. A teoria é bela, resplandecente, mas a tendência é que seja deturpada e corrompida tão logo desce à prática. A realidade apresenta-nos, então, um espetáculo bem diferente do que se poderia imaginar. Quem faz as leis é a camada social superior, que tem o direito de mandar porque venceu a batalha da vida. Se essa camada não faz a lei ética, porque só poucos e excepcionais evoluídos conseguem intuí-la, pode, no entanto, formulá-la em artigos de lei, dosá-la e, sobretudo, enchê-la de sanções, que são na Terra as coisas mais importantes se não quisermos permanecer no campo teórico. Então a ética, que no alto é outra coisa, pois lá constitui norma espontânea de convicção, também se torna luta para se adaptar à lei do plano em que desceu. É sob esse aspecto que a moral aparece em nosso mundo, fato que pode parecer estranho e contraditório, mas do qual compreendemos as razões. A ética se resolve assim, na prática, a uma luta entre a classe superior, que impõe as leis, e as classes inferiores, que devem aceitá-las. Isto significa um conflito entre a classe dos juízes, que estabelecem a culpabilidade e condenam, e a classe dos julgados culpados, que são condenados se não obedecerem. Podemos nos perguntar agora, como a vida consegue evoluir se a descida dos ideais à Terra está submetida a esse sistema que os converte em luta e assim paralisa seu efeito mais importante, que é provocar uma melhoria. Eis como isso acontece. O progresso é um impulso íntimo que age de dentro, indistintamente sobre todos, tanto em quem manda como em quem obedece. Então a evolução, uma vez que não pode submeter-se ao conflito entre os dois impulsos opostos em luta, domina e utiliza o conflito, ao invés de ficar dominada por ele. Assim, não podendo caminhar em linha reta, ela avança tortuosa como um rio, por impulso e contra-impulso, por ação e reação entre as duas partes contrárias, que desse modo, acreditando eliminar uma a outra, colaboram substancialmente na mesma direção, que é dada pela evolução. Os dois grupos opostos influenciam-se mutuamente. Tão logo um progride um pouco, o outro recebe e assimila os benefícios, civiliza-se, abranda seus costumes, obedece com um pouco mais de consciência e conhecimento, mais espontaneamente convencido, porque experimentou as vantagens de viver na ordem. São a luz e a bondade que começam a chegar, desmantelando aos poucos o castelo das coações e sanções, duro ônus que pesa sobre todos e do qual agora é possível começar a se libertar, porque cada vez mais se torna menos necessário. Isto permite que os dirigentes mitiguem as penas, o que não podiam fazer antes, sem prejuízo para si, pois qualquer ato de bondade deles seria interpretado como sinal de fraqueza e autorização à devassidão, e permite também que abandonem cada vez mais o método psicológico de imposição pelo terror, indispensável para disciplinar seres rebeldes e ferozes. A ideia do inferno não foi criação de um grupo sacerdotal, mas uma necessidade psicológica, imposta pelo estado de involução em que se achava o homem no passado. Sem esse terror, hoje inaceitável, o edifício ético, em virtude de sua estrutura mental, teria caído na anarquia. Mas é lógico que tudo isso deva ir desaparecendo automaticamente, sem danos, tão logo o homem permita, civilizando-se mais. Trata-se de um caminho lento, gradual e difícil, mas fatal. Sem dúvida, os dirigentes, por causa da natureza de seus súditos, têm necessidade de se defender e não podem abandonar-se a excessivos atos de bondade sem que haja inversão da ordem desejada pela lei ética, o que se tornaria antiético, porque impediria a vida de atingir seus objetivos. Para o involuído, a ética precisa estar armada de chicote, pois só assim pode levá-lo ao bem. Mas não restam dúvidas de que o dever da iniciativa dos melhoramentos cabe à classe dos dirigentes, a exemplo da extinção da pena de morte, abolição da escravidão, melhora do sistema prisional, mitigação da pena, justiça econômica, previdência social, etc. Essa iniciativa deverá ser levada até o limite máximo possível, conforme o grau de bondade que o estado de civilização atingido permite. Dentro desses limites, as classes menos evoluídas da sociedade poderão restituir à classe superior o bem que recebem, na forma de um abrandamento de costumes. A finalidade da lei imposta é sobretudo educar, ensinando à força de sanções a viver mais civilizadamente, porém ela deve estar pronta a abandonar esse sistema tão logo os súditos aprendam a lição e demonstrem não mais necessitar desses métodos. Na feroz Idade Média, realizavam-se as execuções capitais e as punições físicas nas praças públicas, à vista de todos, usando o sistema do terror, pois julgava-se que isso educava o povo a respeitar os detentores do poder. Mas isto também educava o povo no gosto pelo crime, nunca dominado com esse sistema, o qual, no fundo, só demonstrava o medo que os dominadores tinham de serem derrotados. Com o tempo, o trabalho subterrâneo da evolução abrandou tudo, tanto que esses espetáculos, aos quais a multidão acorria com satisfação, geraria agora nojo e condenação. Assim, por golpes e contragolpes, realiza-se a evolução, e a humanidade progride para formas de vida que contém cada vez menos o mal e cada vez mais o bem. As massas, educando-se cada dia mais no bem, permitem que os dirigentes e as leis sejam melhores, e estes, melhorando, educam as massas cada vez mais no bem. Esse é o sistema utilizado pelo progresso num mundo de luta, onde isto pareceria impossível precisamente por causa da luta. O progresso, paradoxalmente, realiza-se por meio da luta, o que nos mostra quão profunda é a sabedoria da vida. Nos tempos involuídos, a repressão forçada é um mal necessário, que se destina, porém, a ser superado. Não é a repressão que liberta a sociedade de seus males, mas sim esta mecânica progressiva que acabamos de ver. Pelo contrário, a repressão aumenta a reação, a violência gera a violência e, em última análise, o mal somente pode ser combatido com o sistema da não-reação. Somente pode ser verdadeiramente vencido se o neutralizarmos com igual medida de bem. Muitos abusos e delitos nascem, frequentemente, de abusos e delitos maiores, pelo não reconhecimento nos dominados dos direitos que os dominadores reconhecem para si mesmos. Os princípios superiores da ética são tão mais difíceis de serem aplicados quanto mais poderoso e ativo é o sistema de luta que vigora no ambiente ao qual eles são trazidos. A humanidade futura será mais inteligente e compreenderá a enorme vantagem de se comportar de modo diferente. No fundo, os conceitos de moral e evolução coincidem, assim como os de antimoral e involução. Ao evoluir, o indivíduo se torna naturalmente moral, assim como, ao involuir, ele se torna antimoral. Por natureza, o evoluído é mais moral que o involuído. Moral é evoluir, e antimoral é involuir. Portanto, também é antimoral viver uma vida estéril, que nada produz de bom nem para si nem para os outros. A moral que faz evoluir é lógica e utilitária, baseada no utilitarismo da vida, que não é superficial nem míope para buscar efeitos imediatos, mas sim profundo e de longo alcance, substancialmente frutífero. Definimos a dor como um estado de desarmonia devido à própria posição de desordem. Com efeito, a dor deriva da desordem, que leva os indivíduos à luta, fazendo-os chocarem-se uns contra os outros. É lógico, portanto, que a dor tenda a desaparecer com a evolução, porque a evolução leva à ordem, e a ordem, por sua vez, pacifica os indivíduos, fazendo-os caminhar disciplinadamente, cada um seguindo seu trajeto, sem se chocar com o vizinho e, assim, sem ofendê-lo. A evolução realiza uma progressiva eliminação da luta pela vida. Assim como a fera, evoluindo, torna-se menos feroz e perde as garras, também a moral, à medida que evolui, torna-se menos opressora, menos aterradora, menos armada de duros castigos. Com a evolução, tudo tende à harmonia, à alegria, à bondade. O homem torna-se mais livre e, ao mesmo tempo, adquire maior sentido de responsabilidade. Quem quiser subir, aproveitará depois as vantagens. Quem não quiser subir, permanecerá em seu nível de vida, com todos os males inerentes a ele. Em substância, a nova moral diz apenas: civilizem-se e viverão muito melhor. Mas, se viver melhor agrada a todos, é lógico que, uma vez descoberta a estrada para atingir esta condição, seja considerado conveniente submeter-se ao esforço indispensável para percorrê-la. A ética atualmente em vigor na prática, embora teoricamente bela, é torcida pelos instintos elementares, está cheia de transbordamentos do subconsciente e de ilusões psicológicas, devido a perspectivas erradas produzidas pela forma mental que dirige o homem em seu atual plano de vida. Esta é a ética atual, na qual reaparece a cada passo, nos fatos, o cálculo do próprio interesse, o medo do patrão, o desejo de evitá-lo, enganando-o com escapatórias, sempre no sentido de lutar para se tornar o mais forte e assim vencer a todos. Esse triste estado deve ser abandonado e superado com formas de vida mais altas e felizes. Não mais tantas condenações que sufocam a vida, mas sim esforços inteligentes para melhorar, andando ao encontro dela. Uma moral amiga que nos levará ao bem, querendo-nos bem, e não uma moral inimiga em que o instinto humano de luta e agressão encontra desafogo. É preciso afastar-se cada vez mais dos grandes absurdos e aberrações do passado, como as guerras santas, as inquisições, os infernos eternos, a bênção das armas e as condenações em nome de Deus, bem como de toda a coação espiritual que leva à aceitação forçada como substituto da aceitação espontânea por convicção. É preciso uma moral fraterna e pacífica, de onde desapareceu a luta. Moral na qual, sendo tudo lógico e claro, a mentira não pode aparecer, porque é contraproducente. Para eliminar todos esses efeitos ruins, é imprescindível eliminar suas causas. Não se trata de uma moral para uso dos vencedores em detrimento dos vencidos, mas sim de uma moral de justiça, na qual há lugar para os direitos e a vida de todos. Então a classe dos rebeldes à ordem social não tem mais razão de existir, o que faz desaparecer essa praga, essa luta e esse perigo. Mas enquanto dominar uma moral de classe, ao invés de uma moral biológica imparcial, a humanidade terá de continuar a luta e não poderá purificar-se de seus elementos mais daninhos. Estas são as regras do jogo e não podemos sair delas. Se semearmos justiça, colheremos ordem e paz. Mas, se semearmos injustiça, só poderemos colher revolta e mentira. Se no próximo quisermos enganar a vida, por meio do próximo, nos enganará. Esta é uma realidade da qual não podemos escapar, mesmo se fizermos tudo em nome de Deus, da pátria, de um ideal ou do bem da humanidade. Esta é a verdade à qual tudo se reduz, para além dos esquemas filosóficos, religiosos, ideais e sociais. As aparências não contam. Se não formos sinceros, teremos mentira. Se oprimirmos, teremos revolta. Se não soubermos mandar para o bem alheio, não obteremos obediência. O ponto fraco da moral vigente é permanecer sempre imersa no plano da luta e, por isso, ser uma expressão e existir em função dela, permanecendo assim uma moral de involuídos. A causa raiz dos males decorrentes dela é o princípio do mais forte, que domina nesse plano e gera fatalmente a derrota. Segundo esse princípio, a verdade é estabelecida pela maioria com suas ideias, para satisfazer a seus instintos e interesses. Este direito cabe à maioria porque ela é numericamente mais forte. Mas quais são suas ideias, que certamente não podem representar uma elite selecionada? São aquelas correspondentes aos impulsos mais elementares da vida. E é nessa altura, própria dos involuídos, que os evoluídos são constrangidos a se nivelarem. Então, mesmo que a verdade possa descer do alto pela revelação, o que a humanidade aceita, aplica e vive é estabelecido pelos limites impostos pela capacidade de compreensão das massas, incapaz de ir além de um consentimento instintivo do subconsciente, que representa a parte mais involuída, o lado animal do ser humano. São estas as forças que, através dos fatos, tendem a dirigir a atividade humana e com as quais a ética tem de contar, pagando o seu tributo, ainda que, na teoria, ela pretenda justificar-se, proclamando-se uma consequência da aplicação de princípios absolutos e afirmando ser praticada em nome de Deus e dos mais altos ideais. A realidade positiva que aparece nos fatos é a satisfação dos imperiosos interesses da vida, que quer atingir sua finalidade. Constrói-se, assim, o castelo da ética sobre bases que se enterram nas vísceras do mundo biológico e que pouca afinidade tem com abstrações lógicas e teológicas, onde a ética pretende fundamentar-se para assumir valor absoluto acima de nosso contingente. Assim, o homem, do mesmo modo que construiu para si uma ideia toda antropomórfica da divindade para seu uso e consumo, e se colocou na posição de único objetivo da criação, num planeta que estava no centro do universo, em função de valores considerados absolutos, a exemplo da imobilidade da Terra e da solidez da matéria, ele também construiu para si uma ética com base em ilusões psicológicas, que a observação acurada das mentes mais adiantadas vai gradualmente desfazendo por meio da análise à proporção que a inteligência humana vai se abrindo com a evolução. Essa forma mental, responsável pelo conceito de verdade absoluta, é justificada pelo desejo instintivo de atingir a última meta do conhecimento. Acredita-se, assim, atingi-la e possuí-la, enquanto para o homem situado no futuro só são possíveis verdades relativas e em evolução. E, de fato, é isto o que a realidade nos mostra, apesar das mais absolutas e dogmáticas afirmações em contrário. Diante do transformismo universal, do qual nenhum ser pode escapar, porque está imerso no fenômeno da evolução, o absoluto imutável só é admissível como distante meta final, ainda não tocada, e só atingível no término do processo evolutivo. Esse ponto está tão distante que escapa à avaliação de nosso concebível, razão pela qual, enquanto não for alcançado, só podemos admitir para o ser uma progressiva sucessão de diversas aproximações da verdade como etapas da contínua conquista do conhecimento. A ética é apenas um dos aspectos dessa verdade e, como tal, também só pode ser relativa e estar em evolução. Eis então que a ética, assim como o conhecimento e tudo mais, é dada pela posição que o homem atingiu ao longo da escala da evolução e existe, portanto, em função do grau de desenvolvimento alcançado, o que estabelece em todos os campos os limites do concebível humano. Surge então na Terra a possibilidade de existirem diversas éticas relativas ao grau de evolução atingido. É verdade que a maioria estabelece um nível médio proporcional à sua sensibilidade e compreensão, adaptado às massas que nele se encontram à vontade. Mas é também verdade que os mais evoluídos podem considerar essa ética como altamente imoral, já que ela encara como lícito e natural o que a eles pode parecer até mesmo um crime. A moral dos selvagens atinge a antropofagia. A moral do homem civilizado admitiu até há pouco tempo a escravidão e ainda admite, em vários casos, o direito de matar o seu semelhante. Quanto mais civilizado é o ser, mais ilícitas são muitas coisas permitidas pela moral comum. E quanto mais evoluído ele é, mais horrorizado ele fica com os atos que seus semelhantes, sem nenhum sentimento de culpa, praticam, mas que para ele seriam inadmissíveis. Em relação a esse tipo biológico evoluído, poderia então ser feita uma lista de crimes que a ética comum, tanto a religiosa como a civil, admite tranquilamente, sem perceber a sua atrocidade, com a mesma ingenuidade, proporcionalmente, com que o antropófago devora o seu inimigo. Vejamos alguns desses casos. Primeiro, julgarmos não em função da justiça, imparcialmente, mas em função da força de que o julgado dispõe, seja em posição social, poder econômico, capacidades bélicas, etc., chegando assim a uma justiça que funciona de modo exemplar apenas para o faminto e inerme ladrão de pão ou de galinhas. Segundo, julgarmos e condenarmos o próximo sem conhecer suas condições reais e só em função deles mesmos. Sermos tolerantes quando encontramos nos outros os nossos próprios defeitos, pelos quais também nós poderíamos ser condenados primeiro se os condenássemos. Tornarmos-nos impiedosamente intransigentes e modelos de virtude quando nos outros podemos apontar defeitos que não temos, pelos quais, portanto, não podemos ser alvo de retorno da acusação. Terceiro, servirmos-nos das altas coisas do Espírito e de Deus como meios para alcançar vantagens materiais, a fim de vencer na vida e nos afirmarmos no mundo, prostituindo-as até fazer delas instrumento de astúcia de guerra. Em outros termos, servirmos-nos da política para satisfazer o próprio orgulho ou para nos tornarmos uma potência social e econômica, e não para ajudar a nação. Servirmos-nos da religião para assegurar uma posição e não para cumprir a missão de levar o bem às almas. Trairmos os princípios que dizemos professar, usando-os para outros fins, enganando a respeito dos verdadeiros métodos de vida, bem camuflados sob um belo manto de hipocrisia, e praticando na realidade, sob tão belas aparências, o jogo duplo do maquiavelismo. Quarto, segundo a moral em vigor, é lícito vivermos no desperdício do supérfluo, enquanto outros nossos semelhantes carecem do estritamente necessário, assim como é lícito entrarmos na posse de bens que não foram ganhos com o próprio trabalho. Quinto, é lícito roubarmos quando damos, com isto, prova de uma inteligência que sabe enganar a justiça estabelecida pelas leis. Saber escapar astuciosamente aos castigos pode até merecer como prêmio a velada estima da opinião pública, que não a poupa para quem saiba vencer e tornar-se poderoso. Este, então, passa a ser incondicionalmente admirado só por isso, sendo relegados ao esquecimento os meios utilizados por ele, uma vez que os resultados atingidos são muito brilhantes e invejados. Sexto, é lícito, com a bênção de Deus e as honras da pátria, matarmos quando isto corresponde aos interesses do próprio país ou dos detentores do poder. Aos maiores carrascos da humanidade, que realizaram as maiores matanças bélicas, foram tributadas as maiores honras da história. A lista poderia continuar. Estes são alguns dos delitos que, na realidade, a ética humana atual reconhece como lícitos, embora os condene teoricamente. São delitos que qualquer um pode tranquilamente cometer, continuando pessoa de bem e cidadão estimado na sociedade, como bom cristão a quem as religiões prometem o paraíso. Assim, a maioria cria a própria ética, satisfazendo seus instintos, aos quais obedece de boa fé, acreditando permanecer na verdade e na justiça. Não tendo atingido ainda um nível evolutivo suficiente para perceber o que está fazendo, a pessoa se julga honesta e sincera. Nada mais se pode fazer, então, senão repetir com Cristo, abre aspas, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, fecha aspas. E para compreender o comportamento desses seres, temos de raciocinar com a inteligência da vida, que os faz movimentarem-se por meio desses instintos, sem que eles saibam o porquê. Eis que aparece, então, além da ética pregada e teoricamente professada, artificiosa construção do pensamento, esta outra moral biológica e realística, em que a vida impõe as férreas leis de seu plano de evolução. Esta moral biológica pode parecer mais livre, pois permite muitas coisas que são proibidas, como as citadas acima, mas nem por isso é menos dura. Justamente porque mais involuída, está armada com reações férreas para manter na linha o involuído menos sensibilizado. O homem comum se sente livre e, por isso, acredita que seja permitido realizar impunemente qualquer desejo, não imaginando que vive constrangido nas malhas de uma rede de ferro estabelecida pela lei. Como esta lhe deixa liberdade de ação, ele acredita que possa fazer o que quiser e não percebe que a cada movimento seu corresponde uma inexorável reação. Assim, o homem faz o que bem entende, mas a lei é um sensibilíssimo organismo de forças que, à mínima violação de sua ordem, responde com um proporcionado e adequado contragolpe, colocando assim cada coisa em seu lugar, de acordo com a justiça. Essas forças são como tentáculos que atingem quem errou contra a lei, sem possibilidade de fuga, em qualquer tempo ou lugar que ele se encontre. O homem, acreditando-se totalmente livre, está imerso nessa atmosfera de ordem imposta pela lei. Fazendo parte desse organismo de forças que o vincula de todos os lados, o homem precisa saber manobrar nesse meio com sábia retidão, se não quiser depois ser coagido a suportar tremendos contragolpes como reação da lei. É justamente nesse ambiente, de cuja verdadeira natureza o homem não pode tomar conhecimento devido à sua ignorância, que o homem gosta de se mover segundo seus loucos caprichos, perseguindo as miragens do dominador que pretende se impor a tudo. É fácil imaginar que dilúvio de dores resulte daí. E é isso que de fato vemos acontecer no mundo. É como se um aviador quisesse voar sem conhecer nem respeitar as leis da aerodinâmica, pretendendo, ao contrário, impor-se a elas para dobrá-las, obrigando-as a funcionar segundo a sua vontade. O resultado lógico seria o aviador, ao invés de mudar estas leis, cair ao solo, pagando as consequências fatais de sua louca pretensão. Qualquer técnico que conheça aquelas leis poderia matematicamente explicar a ele a lógica das necessárias consequências. As primeiras características do involuído são a sua ignorância e o seu instinto de revolta, de modo que, aumentando essas qualidades com a involução, aumenta proporcionalmente a força dos golpes recebidos. Mas é justamente desses golpes maiores que a insensibilidade maior do involuído precisa para aprender a conhecer a lei e, assim, não ofendê-la com a própria revolta. Os meios para educar são enérgicos na medida adaptada à capacidade perceptiva dos alunos. Estes podem semear a desordem que quiserem, mas só para si, tendo depois de pagar os prejuízos à própria custa. Ninguém pode impedir que tudo esteja proporcionado e em perfeita ordem na lei. O objetivo da escola da dor é ensinar o ser a obedecer à lei e a saber movimentar-se seguindo sua ordem, para não se chocar com ela, provocando suas reações. Todavia, o homem é um rebelde por natureza. Julga-se honrado e sábio quando sabe se impor a todos e se gaba da arte de violar as leis, conseguindo depois escapar às suas reações. Entre o involuído e a lei, estabelece-se assim, em vez de um regime de consentimento e harmonia, uma espécie de duelo, onde o homem desejaria superar a lei, que lhe aparece não como uma norma para sua felicidade, mas sim como um inimigo que deva ser dobrado e enganado. Acredita que desta forma dá prova de inteligência, usando a astúcia, ao querer, nas barbas de Deus, lograr os homens. Trágico mal-entendido, que escancara as portas à dor, reação necessária para corrigir esse erro. A lei não é um obstáculo que valha a pena superar com bravura, mas sim um guia amigo, cuja vontade é nos levar à felicidade, a qual procuramos destruir quando nos rebelamos contra a lei. Com a desobediência, semeamos dor onde a lei, se fosse obedecida, faria nascer alegria. É assim que, através dos oceanos de todos os sofrimentos, o homem aprende a conhecer os artigos da lei. É assim que, pagando pela desobediência, aprende-se a arte de obedecer. Desse modo, a lei, duplamente sábia, compensa a loucura do homem, impelindo-o, apesar de tudo, a realizar sua própria evolução. E quanto mais o homem, na sua luta contra a lei, procura escapatórias para fugir de seu castigo, tanto mais esta o chicoteia para trazê-lo à sua ordem. O jogo que vale para as leis humanas, as quais é possível enganar, não vale para a lei de Deus, que não se pode lograr. Nossa ignorância pode ser grande o bastante para nos fazer crer que isto seja possível, mas não muda a realidade dos fatos. Quando julgamos que fomos sabidos, conseguindo burlar a lei e escapar de suas sanções, explode a sua reação maior com a tempestade corretiva. Aprende-se, então, a lição mais salutar, na qual se ensina que o erro maior, pelo qual se paga mais caro, é justamente julgar ser possível, com a força, impor-se à lei e, com a astúcia, escapar das consequências da desobediência. As estradas de fuga abrem-se diante de nossos olhos, amplas e convidativas. Os ingênuos acreditam que fizeram a grande descoberta e encontraram os atalhos da felicidade. Lançam-se neles aos montões, como moscas ao mel. Que convite! Ganhar a bom preço e com pequeno esforço. Como resistir a isso? Mas a lei é justa e não admite a possibilidade de se obter uma vantagem que não seja conquistada e merecida. Essas soluções cômodas são pura ilusão. Esses caminhos fáceis, que parecem conduzir à felicidade, são labirintos sem saída, becos cheios de dor, e para sair deles é imprescindível caminhar para trás, engolindo o erro e tornando a percorrer a íngreme subida por todo o caminho percorrido na descida fácil. Há uma estrada que não engana e verdadeiramente resolve o problema sem nos trazer sofrimentos. Mas por ser pequena, estreita e lateral, ninguém lhe dá importância. Ela não atrai os caçadores de vitórias fáceis, porque é íngreme e incômoda. Termina numa passagem muito estreita, e para atravessá-la é preciso estar nu, sem nenhuma roupagem de mentiras, despido dos enfeites das coisas terrenas. É preciso estar espiritualizado, sutil e leve, livre do peso da matéria. Esta estrada é a honestidade. Só passam por ela os justos, os sinceros, os obedientes à lei. Por aí seria possível seguir sem se chocar com as reações da lei, mas é difícil e ninguém pensa nisso. Para conseguir percorrê-la, são necessárias qualidades que não se tem e que são duras de conquistar, requerendo esforços que não são agradáveis fazer. Por isso ninguém olha para esse lado, onde, no entanto, está a estrada para se livrar de todos os sofrimentos. Então são preferidas as outras estradas, amplas e convidativas, mesmo que depois não conduzam, como é lógico, senão ao engano. Está de acordo com a lei e é justo que seja enganado quem quer enganar e seja logrado quem se vanglorie de saber lograr. Fala-se depois que a vida é ilusão. Mas a ilusão é desejada pela psicologia da astúcia, que ilude primeiro quem acreditou poder iludir a lei. Quando depois, por obra de seres mais adiantados, desce do alto uma ética com uma norma de conduta que nos leva a evitar esses males, mesmo assim o homem, como fazia com a lei, procura todas as escapatórias para lográ-la. O involuído primitivo não sabe responder de outra forma. Quando, por imaturidade evolutiva, falta a consciência das próprias ações, a ética poderá impor normas mecânicas e exteriores, mas não poderá improvisar essa consciência. Nesse nível, a ética se reduz, então, à prática formal daquelas normas, e o indivíduo, realizando-as, sente-se tranquilo em sua consciência, convencido que nada mais se deva nem se possa fazer. Não se pode exigir nesta condição mais que esse cumprimento formal, porquanto falta a sensibilidade necessária para se perceber o peso das coisas espirituais que os imaturos, para chegar a percebê-las, revestem de formas materiais, para tentar segurá-las nesta forma, dando-lhes corpo concreto, porque de outro modo ficariam inatingíveis, perdidas no mundo do superconcebível. É assim que se pode chegar a uma ética formal exterior, que os involuídos praticam de perfeita boa-fé, julgando-a como uma ética de substância, que não pode, no entanto, deixar de aparecer aos olhos do evoluído como uma mentira e uma traição de princípios. Não se pode, porém, culpar ninguém, porque ninguém pode dar o que não tem, nem ser mais do que é. Não se pode repreender a planta por ser planta, nem o animal por ser animal, nem qualquer outra criatura por só saber existir conforme as qualidades que possui. A condenação ou o prêmio cada um traz em si mesmo, com a própria inferioridade ou com a própria superioridade. Não se pode culpar os involuídos pelo fato de, no seu nível de vida, a vida não saber funcionar de forma mais adiantada. Na realidade, não há nenhuma vantagem em ser involuído, e quem não sabe viver melhor merece compaixão pela sua desgraça. Ninguém mais do que o ignorante é vítima, pois, acreditando mandar, é obrigado a obedecer a leis que não conhece. Não é a eles, mas apenas ao evoluído consciente que se pode pedir para compreender o mecanismo de seus instintos e reações, que são a chave de seu comportamento e constituem a sua íntima e verdadeira moral. Esta é a moral que o ser percebe e é levado a viver, não importando qual seja a moral oficial que, por outros motivos sobrepostos, teve de aprender a representar formalmente na prática. Só assim é possível compreender o verdadeiro jogo da vida, que de modo geral é duplo, pois a primeira coisa ensinada pelo instinto ao involuído, obrigado a viver sempre em regime de guerra, é a necessidade de esconder suas próprias e verdadeiras intenções, como ensina o maquiavelismo, a fim de parecer sincero e honesto, mas sem o ser de fato. Assim, o sistema da luta, índice que estabelece seguramente a inferioridade do plano evolutivo humano, em vez de ser eliminado pela ética para dar lugar a um regime de justiça, como se presume, é apenas escondido nos subterrâneos da vida, onde a luta continua mais exacerbada que nunca, em forma mais sutil e astuta, mas nem por isso menos feroz. Esta é a verdadeira ética com a qual é preciso, em última análise, fazer as contas. É ela que rege o mundo e constitui a substância de todos os problemas. Enquanto a ética pregada permanece no campo teórico, e ainda que elevada, não lesa interesses concretos, causando aborrecimentos e gerando custos, ela é respeitada. Por isso, pôde-se formar e dominar uma ética feita de altas teorias e belas práticas, sem tocar, porém, na substância da vida, porque aí a coisa muda de figura e a luta recrudesce. Tão logo a ética queira tocar na realidade dos interesses tangíveis, sentidos por todos, afloram então aqueles instintos que são, na prática, acima das belas aparências, as verdadeiras realidades da vida. Acaba então o jogo das belas palavras e chega-se aos fatos. Se aparece um interesse ou um prejuízo concreto, toca-se na realidade da vida, que reage, fazendo surgir o verdadeiro jogo. O outro jogo, de belas teorias e exterioridades formais, pode continuar imperturbável, pois todos sabem que não é o verdadeiro. Mas se tocarem no ventre e no sexo, nos bens e nas satisfações materiais, todos compreenderão que se age de maneira séria. São estes, e não os do conhecimento, os grandes problemas do subconsciente das massas, segundo os quais caminham as correntes da psicologia coletiva e dos quais mais se ocupa o pensamento da maioria, que estabelece a verdade dominante. Só quando, além das palavras e práticas convencionais, soubermos ver esse outro recôndito pensamento escondido entre as dobras da aparência, poderemos então compreender a verdadeira natureza do jogo da vida e da ética, enxergando assim a real razão das ações humanas. A ética do mundo faz muita questão de diferenciar um grupo do outro, seja por fé, religião, partido, etc., mas sem distinguir honestos de desonestos, onde quer que estejam. Isto justamente porque o maior interesse destes últimos, que são os mais espertos, é permanecer misturados em todos os grupos com os honestos, que são os mais fáceis de serem subjugados. Assim, sob outras aparências, pode-se fazer o verdadeiro jogo da vida, que é vencer na luta, aplicando a verdadeira ética vivida, que é de guerra, pela qual os mais fortes e astutos podem atingir os altos postos para dominar os mais fracos e simples. Eis a verdadeira ética que vigora sob as aparências da moral oficial, ética que oferece a palma do vencedor a quem souber fazer o jogo da vida às expensas de quem não sabe fazê-lo. Essa é a verdadeira face da verdade na terra. O honesto paga todas as despesas, o que parece injustiça. Mas nem tudo acaba aí. Os melhores são expulsos do ambiente da Terra, o que constitui, em última análise, uma grande vantagem para eles, pois lhes permite tornarem-se cidadãos de mundos mais evoluídos, enquanto os piores, que se acreditam vencedores, continuam empilhados no pântano terrestre para se agredirem mutuamente, segundo seu instinto de luta, fazendo assim, com as próprias mãos, o seu inferno. Saber triunfar no mundo, pela força ou pela astúcia, é, na verdade, o maior prejuízo, porque significa fazer parte de planos inferiores de vida e ser condenado a permanecer aí, suportando todos os seus males. Eis que, em última análise, quem vence na vida é a justiça de Deus, pela qual cada um volta segundo o seu lugar e merecimento. Quem acredita que alcançará uma situação melhor por seguir vias transversas, na realidade atinge uma condição pior. Quem pratica o mal, acreditando com isso vencer, faz na realidade mal a si mesmo e perde, devendo ainda por cima pagar o próprio dano. Só a ignorância pode levá-lo a acreditar que seja possível o tamanho absurdo de Deus ser derrotado, fazendo o involuído julgar débil sua lei de justiça e concluir que ele possa ser vencido pela prepotência e pela astúcia da criatura. A pior moral é não acreditar no que se prega e, consequentemente, não o praticar. Com isto, tentamos enganar a Deus, incorrendo em culpa e acarretando prejuízo para nós mesmos. A hipocrisia é a pior conclusão de todas as morais. Então os mestres ensinam e os discípulos ouvem, mas na realidade tudo se faz por outras razões. Pode-se formar um acordo tácito porque ambas as partes sabem que a vida é outra coisa. Os primeiros partem o pão da verdade, os segundos o aceitam conforme as regras estabelecidas e tudo fica na mesma. Respeita-se a tradição e acredita-se no que se deve, cumprindo-se as práticas regulamentares. O que mais se pode exigir? Todos sabem, por experiência própria, que a vida, na realidade, é bem diferente da teoria pregada e que, na prática, domina outra verdade, pela qual quem vence não é o melhor, e sim o mais forte. E desta verdade não se fala, porque é muito mais honroso ter a aparência de um ser superior, cheio de qualidades nobres. Assim, na Terra, os ideais podem oferecer uma utilidade prática, permitindo conciliar as duas exigências opostas, ou seja, salvar o espírito, mas continuar a praticar a lei do mundo. A culpa não cabe toda aos dirigentes, pois eles, sendo a minoria, tiveram de se adaptar à maioria, que representa o maior impulso. A massa suporta de má vontade os moralistas, procurando expulsá-los, e não os toleraria de modo algum se eles quisessem agir de verdade. Durante séculos realizou-se assim a seleção dos que perturbam menos, por terem achado a fórmula da convivência, resolvendo o difícil problema por meio de acomodações. Mas ainda assim, isto não constitui toda a culpa. Mesmo podendo parecer traição de princípios, este é o único modo que torna possível a aplicação de uma certa dose percentual deles, que seria impossível aplicar em sua totalidade num mundo assim. Desta forma, uma parte da conduta humana está entregue à hipocrisia. Mas o que fazer se a realidade da vida na Terra está nos antípodas dos ideais? As próprias religiões partem do princípio de que o mundo é composto de pecadores. As leis civis também partem do pressuposto de desonestidade do cidadão, e ao lado de cada norma colocam de imediato o castigo pelo não cumprimento. O ponto de partida é sempre a presunção de que se trata de um rebelde, cuja vontade de desobediência é admitida implicitamente e presumida. Tudo isso é consequência lógica da lei que vigora no plano biológico humano, dada pela luta de todos contra todos, com base no ataque e na defesa. Se existem essas pressuposições, é porque a maioria dos indivíduos se constitui efetivamente de pecadores e de cidadãos que não gostariam de obedecer. Eles são, portanto, proporcionais a estes pressupostos e ao tratamento decorrente, sendo adequados a tal mundo e selecionados na arte de se defenderem, o que é indispensável para a sua sobrevivência. Isto é provado pelo fato de que, se eles, ao contrário do que se presume que sejam na realidade, forem verdadeiramente bons e honestos, então são rapidamente liquidados. Quaisquer que sejam os princípios teoricamente proclamados, a lei em vigor na prática é dada pela luta de ataque e defesa, segundo a qual a reação do indivíduo contra qualquer autoridade pode ser explicada pelo instinto de legítima defesa, provocada pela ação de quem, tendo em mãos o poder, costuma usá-lo para vantagem própria ou da classe, e não como uma função social para o bem de todos. Jamais se poderá impedir que a vida reaja em defesa própria ao se sentir atacada em qualquer ser. Reaparecem aqui os conceitos já desenvolvidos da reciprocidade das posições entre autoridade e dependentes, que não podem deixar de se influenciarem mutuamente, e o da impossibilidade de se alegar direitos sem se ter antes cumprido todos os próprios deveres em relação àqueles de quem se reclama. Mas se estes conceitos pertencem à nova moral, a atual ainda se move num terreno de luta. Então, as condenadas acomodações, que escandalizam porque propiciam o não cumprimento dos deveres, podem nos aparecer sob uma luz diferente e ser justificadas diante da sabedoria da vida, que as permite. Isto acontece, então, porque elas cumprem biologicamente uma função útil, isto é, tornar possível uma convivência relativamente pacífica num ambiente de lutas, condição utilíssima com a qual se dá tempo para que o novo seja assimilado e a evolução possa amadurecer, a fim de subir mais um pouco. Contra todas as morais, persiste o fato de que a vida humana é um contínuo estado de guerra. Este é o estado normal, ao passo que a paz constitui os intervalos necessários para preparar outra guerra. O que mais liga os homens na amizade, a força de coesão que mais os une, é o ódio contra um inimigo comum. Então os inimigos se abraçam, mas só para que, unidos, possam vencer o outro. Se a mentira floresce, é porque na guerra ela é útil. Pode ser conveniente mostrar-se bom, porque assim, atraindo a estima e a confiança, torna-se mais fácil, com a veste do cordeiro, desarmar o próximo para se obter mais. As virtudes podem se tornar ótima astúcia de guerra para enganar e assim vencer o inimigo. Deste estado, em vez de nascer uma ética única que irmana e une, surgem duas, uma de agressão e outra de defesa, conforme se pertença à classe dos deserdados ou à dos já poderosos. Cada grupo forja para si a própria moral, segundo seus interesses e posição social, mudando essa moral ao mudar sua posição. Há a moral dos vencedores e a moral dos vencidos, a moral dos ricos e a moral dos pobres. Mas estes, quando se tornam ricos e penetram nas altas classes sociais, assumem a psicologia delas, seus costumes e a ética respectiva. Esta luta se desenrola subrepticiamente, escondida sob as aparências obrigatórias de paz e amor, e é a substância da vida humana na Terra. A moral, em sentido lato, torna-se um meio para enganar os simples, que acreditam nas aparências. Infelizmente, dado que no plano humano a vida tende à seleção do mais forte e astuto, isto não poderá terminar enquanto o biótipo do ingênuo não for eliminado. Se psicologicamente ele é um fraco, então o que pode fazer a vida, segundo a lógica da lei vigente no nível terreno, se não procurar liquidar esse biótipo, já que ele não soube evoluir conquistando inteligência? Aqui estamos ainda nos primeiros degraus da inteligência, e tudo consiste em astúcias de guerra. No entanto, é necessário galgá-los para chegar aos superiores, nos quais se compreenderá a estupidez da guerra e de suas astúcias. Assim, enquanto os ingênuos não aprenderem, nada mais resta para eles exceto servirem de pedestal aos astutos, que sabem emergir escapando às sanções das leis humanas, reservadas apenas aos simples, que não sabem se defender. Isto é injusto e horrível, mas dados os princípios segundo os quais funciona a vida no plano animal humano, não podemos ter resultados diferentes. Não se pode negar que seja bela a moral apresentada pelo mundo na vitrine. Em teoria, tudo é excelente, mas seria necessário que ela conseguisse fazer o homem subir a um plano superior de vida, onde essa teoria se tornasse prática. Resta assim a realidade biológica, pela qual o homem vive num nível que não satisfaz o seu ideal. Então, num ambiente de luta, é natural que os princípios superiores fiquem torcidos e invertidos, uma vez que tudo, ou quase tudo, existe nesse ambiente em função da luta. Fala-se muito de bens espirituais, mas o que vale na Terra são os bens materiais, tanto que para ser compreendido o valor espiritual do homem superior, é necessário que ele seja demonstrado exteriormente pela riqueza de um monumento ou de um templo, se ele morreu, ou pela alta posição social, se está vivo. Se Cristo aparecesse hoje na Terra, sem nenhum apanágio terreno, talvez ninguém o percebesse. O homem comum carece de um sentido próprio para julgar as coisas superiores, e só adquire por imitação o julgamento que o mandam repetir e que circula pela maioria. Encerremos este assunto com uma anedota significativa, que resume vários conceitos já expostos. Um missionário que se achava na África para civilizar os selvagens, explicara com cuidado a um grupo deles o sentido do bem e do mal, para fazer nascer neles o senso moral, base do cristianismo. Para se assegurar de que havia ensinado bem e que tudo tinha sido compreendido, tomou à parte um dos mais inteligentes e perguntou a ele, abre aspas, diga-me então o que é o bem e o que é o mal, fecha aspas. O selvagem pensou algum tempo e depois formulou claramente a sua resposta. Abre aspas. Mal é quando o vizinho rouba a minha vaca. Fecha aspas. O missionário aprovou. Abre aspas. Sem dúvida, roubar é mal e o ato é moralmente reprovável. Diga-me então o que é o bem. Fecha aspas. O selvagem respondeu pronta e convictamente, abre aspas, bem é quando eu consigo roubar a vaca do meu vizinho, fecha aspas. Essa resposta seria considerada estupidez pelo homem civilizado, que certamente não teria respondido assim, porque conhece o conceito de bem e de mal. mas por que o civilizado não a teria dado? Certamente não seria por não estar convencido, do ponto de vista individual, da completa razão do selvagem, que assim respondeu apenas porque era um simples e falava com a ingenuidade do primitivo, sem saber ainda esconder o próprio pensamento. A diferença, então, está apenas no fato de que o homem civilizado, a quem agradaria muito fazer como o selvagem, já aprendeu a não revelar nada que possa atrair as sanções da lei e a condenação do próximo. Existe uma diferença, mas não porque o civilizado pense diversamente do selvagem, tanto que o imitaria de boa vontade, lesando o próximo, se este, organizado em sociedade, não o fizesse pagar por isso, anulando a indiscutível vantagem dessa ação. O utilitarista mais refinado compreendeu que é muito mais fácil buscar o próprio interesse sem mostrá-lo, isto é, encobrindo os próprios planos para não revelar a sua estratégia de guerra. Então a habilidade pode consistir em esconder e a virtude em falsear ao invés de dizer a verdade. Nesse caso, a culpa do selvagem seria a sua ingenuidade, que o civilizado, por não possuí-la, não lhe perdoaria, porque sempre se está mais pronto a condenar as culpas que não se tem do que as que se tem. Estamos num ambiente de luta e não se pode impedir que tudo exista em função dela. É natural que os ideais também sejam utilizados para esse fim, sendo transformados num manto de hipocrisia para melhor enganar o próximo. Se na Terra encontra-se tão espalhada a hipocrisia, deve haver uma razão para isto. É que neste plano de vida ela pode ser vantajosa, enquanto nos planos mais evoluídos ela não é praticada, porque é contraproducente. Assim, a sinceridade na Terra pode ser julgada ingenuidade de tolo, do inábil para a luta. Acontece, então, que na prática a culpa mais condenada não é a mentira, mas sim a ingenuidade, que permite descobrir a mentira. Não é ter defeitos, mas sim não saber escondê-los, mostrando assim o ponto vulnerável onde se pode ser derrotado. Dado o involuído plano biológico em que tudo isso ocorre, não se trata de maldade, mas apenas de afloramentos do subconsciente animal na luta para sobreviver. O homem se acha numa fase de transição entre a animalidade e a espiritualidade. É natural, portanto, que em seu mundo a moral pregada pela teoria de bondade e justiça encontre-se em contraste com a moral praticada de fato, de força e astúcia. Com efeito, o que mais se pune é o erro de se deixar apanhar em erro. As leis humanas não punem quem seja hábil o bastante para não se deixar apanhar. Somente da justiça de Deus, a única verdadeira, não se pode fugir. A justiça humana é uma luta entre legislador e réu, entre acusador e acusado, entre juiz e julgado e vice-versa, na qual vence o mais forte e o mais hábil. Na prática, o maior valor do indivíduo não consiste naquilo que é proclamado em teoria, ou seja, em obedecer à lei, mas sim na habilidade de saber escapar dela. É lógico que num ambiente de luta, onde reina o culto da força, a obediência seja fraqueza e a rebeldia constitua valor. Como pode uma moral ideal, feita para um mundo orgânico de ordem, ao qual ela quer levar o nosso mundo humano por meio da evolução, não ser invertida neste nosso mundo caótico, feito de competições? Em nosso ambiente humano, tal como no caso do selvagem que narramos, o bem e o mal são concebidos apenas em função do próprio eu, ignorando o próximo e assim considerando como bem a utilidade própria e como mal o prejuízo próprio, enquanto no plano superior, ao qual pertence a moral oficial, o bem e o mal são concebidos em função de toda a coletividade, levando-se em conta o próximo e assim considerando o bem alheio como utilidade própria e o prejuízo alheio como prejuízo próprio. O desenvolvimento mental nos dois planos também ocorre em sentido diverso. Em nosso mundo, a inteligência mais apreciada é aquela que dá fruto imediato na luta, servindo para vencer, e não a especulativa, que procura o conhecimento e leva à consciência da lei. Quem possui tal consciência é considerado em geral um homem simplório, que vive nas nuvens e não conhece a realidade prática da vida. Esta exige astúcias para resolver os problemas imediatos, e não a inteligência apta a solucionar os problemas elevados e distantes, conhecimento que não oferece nenhuma utilidade imediata para a defesa da vida. O estudo de uma moral positiva, racionalmente demonstrada, presa aos princípios da vida, não podia deixar de nos revelar também esses seus lados negativos. Tínhamos que analisá-los imparcialmente para compreender a realidade em toda a sua amplitude. Fizemos isto para explicar o nosso mundo e compreendê-lo em muitos de seus aspectos, e não para condenar o que é inútil, porquanto não modifica nada e não é útil a ninguém, gerando apenas reações. A condenação está em nossas dores. Neste livro, ao invés dos problemas altos e distantes que tratamos nos outros, estudamos a realidade de nosso mundo tal como ele é. Não devemos nos escandalizar com essa realidade, que tem suas razões biológicas para existir sob essa forma. Cobrir tudo com belas aparências é o que menos serve para curar o mal. Ter visto claramente tanto as razões pelas quais tudo isto existe, como a grande vantagem de nos melhorarmos, pode ser um meio para nos levar ao bem. Os fatos são fatos. Não podem ser mudados e, mesmo se forem escondidos, não se pode impedir que produzam os seus efeitos. Esta não é a hora de nos sentarmos à beira da estrada dando-nos por vencidos. Certamente a salvação está nas mãos de Deus, mas o homem deve contribuir com todo o esforço para a sua salvação. Não devemos concluir com o desencorajamento e o pessimismo. Assim como o presente superou o passado, que era pior, também assim um futuro melhor superará o presente. Vimos que ninguém jamais poderá deter a grande marcha ascensional da evolução, dirigida aos objetivos supremos. Onde tudo evolui, também a moral não pode deixar de evoluir. Desse modo, teremos de chegar um dia à realização vivida da ética ideal, que hoje luta na Terra para levar o homem a um plano superior de vida, no qual triunfará a nova civilização do Espírito. Final do capítulo 9.